canta o meu coração, a alegria voltou, tão feliz a manhã deste amor. Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virá. Das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Dos beijos perdidos nos lábios teus. Dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, a alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor.